Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar, aqui quem vos fala é Thiago Rigolino. E agora começamos mais um Sessão das Seis, Sessão das Seis número 23. Agora 6 horas e 5 minutos, pela hora de verão. Estaremos aqui com vocês por mais uma hora. Olá, eu sou Gabriela Nogueira e estou aqui com vocês também nessa sexta-feira 13. Você pode estar nos ouvindo agora pelo streaming da Rádio Fiscar, que é no nosso site, né, www.radio.fiscar.br, ou pela FM 95,3. E aqui é a Ana Kiel, então a gente está aqui ao vivo pela Rádio Fiscar. Lembrando que os contatos do nosso programa aí, do Sessão das Seis, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é sessãodas6@gmail.com. Também pelo telefone, que é o 33518099, telefone aqui da Rádio Fiscar. E também aqui online, ao vivo, pelo MSN, que é radiofiscar@hotmail.com. Lembrando também que você também pode ouvir o Sessão das Seis no podcast do nosso blog www.sessãodas6.blogspot.com. E também pode seguir o nosso Twitter, @sessãodas6. E a gente abre então esse nosso programa aí, é o programa de número 23, com tema de novelas. E a nossa sessão ouvinte de hoje aí, nós temos a convidada Larissa Raquel. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Ana. E aí, Larissa, você escolheu então uma música que é de uma trilha sonora e que, por coincidência, é de uma novela. Fala aí um pouco então da música, o que você quis que a gente ouvisse essa música. Eu escolhi a música Dona, da novela Rock Santeiro, cantada pelo Roupa Nova. Eu achei uma novela muito legal, super criativa e muito engraçada. Então eu decidi escolher essa música. E então você assistiu essa novela no Vale a Pena Ver de Novo ou quando ela passou mesmo? Não Vale a Pena Ver de Novo. Eu não tinha nascido ainda quando ela passou pela primeira vez. Acho que não tem idade pra ter assistido a primeira vez. Passou mais de uma vez. É, se não me engano, acho que foi a única novela que passou duas vezes na Vale a Pena Ver de Novo. E também foi uma das trilhas mais famosas, assim, o primeiro CD de trilhas sonoras de uma novela. Trazia só músicas da novela, além do CD principal, é isso, Bibi? Isso. É o primeiro CD que lançou, além da trilha principal, um CD extra, que era só com trilha rural, trilha sertaneja, né? Porque era uma temática mais do interior, Rock Santeiro, né? É, isso mesmo. E a Larissa estava me contando que essa música era a música tema da Viúva Porcina, né? É. Pra quem não lembra, era a personagem da Regina Duarte, que tinha uma maquiagem muito over, né? Exagerada. E tinha um turbante. Isso, tinha todo um figurino especial, né? Pois é. Era uma figura. Bom, vamos ouvir então a música Dona. Muito obrigada, Larissa. A música Dona, do Roupa Nova. Desses traiçoeiros sonhos sempre verdadeiros, oh dona desses animais. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que tens essa certeza dentro do teu coração? Batei na porta, não precisa ver quem é, pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Dona. pesadelos. Oh, oh, oh, dona, esses animais. Dona, os seus ideais. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar, não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, ou teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz, dona? Estamos de volta com o programa Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música Dona, do Roupa Nova, que era aí uma música da trilha sonora da novela Rock Santeiro, indicada pela nossa ouvinte de hoje, a Larissa. Vamos então introduzir o tema especial de hoje. Como vocês já puderam perceber pela prévia aí da sessão ouvinte, nosso tema vai ser a trilha sonora das novelas brasileiras, algumas, né? Quem nunca ouviu alguma música de novela, nunca comprou um CD, ou sei lá, riu junto, chorou... As novelas brasileiras, elas são exportadas pelo mundo inteiro, aí Portugal, Chile, Rússia, Espanha. E a princípio elas têm a função de entretenimento, mas elas acabam às vezes abordando os temas mais polêmicos, questão de responsabilidade social, e acaba aí prendendo a atenção das famílias brasileiras aí. Até porque elas ficam de média de 8 a 10 meses no ar, então o público acaba acompanhando ela assim muito tempo, eles acabam até se familiarizando, fazendo parte daquela história, né? Exatamente. Acaba tocando de uma maneira diferente ali com o público. E até desde a década de 80, para os dias de hoje, né? Não existe mais a preocupação em se compor toda uma trilha original a cada novela lançada, como era algo mais típico, né? Antes, nos anos 70, 60 ali. Isso. Aí então ela cada vez mais acontece de algumas músicas já conhecidas pelo público ganhar uma nova versão. Isso se dá também para facilitar a aceitação dos CDs que são lançados nas lojas logo no começo do folhetim, lá no começo da novela. Porque antigamente a novela tava no meio, aí eles lançavam a trilha original, pra você, aí você já conhecia os personagens, já conhecia a trama. Já sabia onde tocava cada música. Exatamente, né? Só depois. Agora, começou a novela, eles já lançam a trilha, porque já tem os cantores famosos, as bandas famosas, então já atrai também esse tipo de público, né? O pessoal acaba comprando mais também pela banda. Pela própria banda, isso, pela própria música, é isso. E também acontece super contrário, né? Às vezes uma música que não tem nenhum sucesso dentro de um álbum do artista vira um sucesso porque tá numa trilha, né? É, bem por isso mesmo. E até a gente vai... As três primeiras músicas que vamos tocar aqui são músicas que passaram por várias novelas, principalmente da década de 80 até os dias de hoje. Nesse formato que a gente falou, que elas são regravadas, reformuladas e tal, pra passar em mais de uma novela. Grandes sucessos das novelas. E a primeira música que a gente vai ouvir nesse nosso primeiro bloco é Eu Sei Que Vou Te Amar, que já foi tocada em 7 novelas diferentes, sendo interpretada por cantores e cantoras convidados aí diferentes também. Por exemplo, já foi cantada aí pra citando os mais famosos, pelo Milton Nascimento na novela Explode Coração, pela Alcione e o Alex Guedes no Beijo do Vampiro, pelo Caetano Veloso, aí recentemente na América, que foi uma novela de 2005, e na minissérie Maísa, também acho que é a mais recente, interpretada pela própria Maísa, que fazia aí a personagem principal da minissérie. Bom, a música Eu Sei Que Vou Te Amar é uma composição do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. E nós vamos ouvir uma versão que é tocada e cantada pelos próprios autores. Vamos lá então, Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. Tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Tu eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Estamos de volta com o programa Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música Eu Sei Que Vou Te Amar, que, como a Ana disse, ela é a novela, a música mais tocada em novelas diferentes, né? Do século. Vamos agora então para a segunda colocada, né? Que ela foi tocada em 6 novelas diferentes, que é a música Baby. Ela foi tocada, por exemplo, na novela Locomotivas, na década de 1977. E foi aí, nessa ocasião, interpretada pelo Quinteto Ternura, que foi um grupo do famoso Trio Ternura, né? Foi originado pelo Trio Ternura. Recebeu um increase aí. Ganhou 2 a mais, 3, né? Arredondou pra 5. Bom, e aí era um grupo, né, de rock, samba e soul. Bom, foi tocada também na novela Ninho de Serpente, na década de 80, outras... Década de 80, e a última vez que apareceu aí na mídia, né, foi na novela Laços de Família, já interpretada pelo grupo Os Mutantes. E é essa versão aí que a gente vai ouvir, a versão dos Mutantes, na voz da Rita Lee, né, ainda, a música Baby. take a look at the new land, the swimming pool and the teeth of your friend, the dirt in my hand. You know, you must take a look at me. Voltamos aqui, sessão das 6, a gente acabou de ouvir Baby na voz dos Mutantes, né, na voz de Rita Lee. E continuando no ranking das músicas mais tocadas nas novelas, né, estamos com a número 3 aqui, que é a música Io Che Amo Solo Te. Essa música faz parte de 4 trilhas sonoras de novelas brasileiras. A primeira foi na primeira versão do Anjo Mal, de 1976, na voz da Rita Pavone, uma cantora que já rodou aqui várias vezes. E depois também tocou em novelas nos anos 80, como Os Imigrantes e Vereda Tropical. E a última vez foi na Próxima Vítima, de 1995, uma novela famosíssima. Famosa, todo um mistério, né? Do quem matou, quem é os assassinos. Aliás, quando passou na sessão da Sei, Não Vale a Pena Ver de Novo, ela passou com um diferente... Com um final diferente? Isso, final diferente, um diferente assassino. Um final alternativo. Eles fazem isso principalmente porque vende para os outros países, né? E aí tem que trocar aquele final para poder... E para não acabar com o mistério, né? Porque muita gente provavelmente já sabia quem que eram os assassinos ali, né? Que nem da Odete Roitman também, outro mistério famoso das novelas brasileiras. Com certeza. Bom, então vamos ouvir agora Io Che Amo Solo Te, na versão do músico italiano Sergio Endrigo. Vamos lá. Ci C'è gente che ha avuto mille cose. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò. Cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Voltando aqui com a sessão das seis, a gente acabou de ouvir E Eu Que Amo, Solo T, na voz de Sérgio Endrigo. E só lembrando que essa música não fez parte do CD, da trilha sonora de outras também novelas como Esperança e como Terra Nostra. Famosas novelas de imigrantes italianos. Mas ela deve ter aparecido ali em algum outro capítulo. Com certeza, fazendo uma temática de um casal romântico italiano, provavelmente. E pegando o gancho nas temáticas de novelas italianas, a gente vai falar um pouco da novela O Rei do Gado, que por sinal foi uma das primeiras novelas que tinha um núcleo italiano grande, né? A primeira fase dela tinha lá os Berdinazzi, os Mezenghi, que fez bastante sucesso, e tanto que aí inspirou as outras novelas, Terra Nostra, essas outras vieram aí no sucesso da primeira fase do Rei do Gado, né? E também essa novela, que é de 1996, foi a trilha sonora mais bem sucedida da história da TV Nacional. Foram vendidas... Até hoje, né? Não, também 1 milhão. E hoje não supera mais que download e tudo mais. Ninguém vai vender tanto CD. Nunca vai bater esse. Essa trilha, a novela também foi muito famosa, né? Realmente. A novela foi produzida pela Rede Globo e ela foi exibida em 1996 e 97, totalizando 209 capítulos, né? Ela apresentou Antônio Fagundes, o Raul Cortez e Patrícia Pilar como os protagonistas da novela. Até o Antônio Fagundes fez um parente anterior dele, né? Um bisavô. Ele fez dois personagens. Fez duas fases da novela, fez né? É principal. E aí a Glória Pires como a antagonista. Da Patrícia Pilar. Que depois essa dobradinha foi... A antagonista da Patrícia Pilar. Isso. Tanto que eles repetem, né, essas duplas famosas. A Patrícia Pilar e a Glória Pires. Ah, não, não foi. Não foi. Ah, elas eram uma sertaneja. Era a Cláudia Raia. Na verdade, na novela, as duas, elas eram a mesma, não era a mesma pessoa, né? Na verdade, a Glória Pires, ela fingia ser a neta do Raul Cortez aqui, do Berdinazzi. E no final a gente acaba descobrindo quem era, era a Patrícia Pilar. Que era a Boia Fria. Ela tinha se abandonado, ela mudou de nome e tal. E aí depois descobre que ela que era a sobrinha sumida dele, né? E essa novela foi escrita pelo Benedito Rui Barbosa e teve direção geral de Luiz Fernando Carvalho. O Benedito até que fez A Terra Nossa, fez essas as outras novelas com temática italiana. Bom, e essa foi a novela exportada aí, por exemplo, em Portugal, foi a novela de todos os tempos mais vista em Portugal, que tinha aí 25% na média de audiência do país, né? Então, aí sucesso na exportação. Bom, a trilha sonora ela foi composta por dois CDs, e era um com um apanhado geral das músicas tocadas, né, na novela, e o outro só com moda de viola, que era tocada aí pelo Almir Sater e o Sérgio Reis, que também tinha um personagem da novela, que era o Pirilampo e o Saracura. Famosa dupla, Pirilampo e Saracura. Pirilampo e Saracura. Bom, vamos ouvir então a música de abertura da novela O Rei do Gado, aí interpretada pela Orquestra da Terra. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, fere marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar. Estamos de volta com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música Rei do Gado. Aí a música de abertura da novela O Rei do Gado, interpretada pela Orquestra da Terra. Bom, e as trilhas sonoras de novelas costumam ser compostas, as músicas escolhidas geralmente são músicas nacionais, internacionais, bem variadas, né? Mas aí tem a peculiaridade de elas às vezes serem escolhidas mais pra destacar um núcleo com alguma característica diferente, ou um personagem malandro, ou um núcleo de samba, ou um núcleo estrangeiro, como a gente vai ver aqui, grego, islâmico, árabe. E a gente vai ouvir, então, uma trilha que é de um núcleo de pescadores, que eu, assim, pessoalmente não gosto. Não gosto desse núcleo de pescador, aquela gente bronzeada. Ah, é tão que legal. Que vive na praia, né? Pra quê, né? Então, essa, Porto dos Milagres foi uma novela que eu também não gostei, mas que foi produzida em 2001, né? Não faz tanto tempo, assim, tinha 203 capítulos. Acho que essa é a média, mais ou menos, das novelas, né? Uns 200 capítulos, isso. Cima, Um pouquinho mais que 3 meses, né? Ela é... Mais que 6 meses. Um pouquinho mais que 6 meses. Às vezes são 8 meses. E ela foi escrita por um famoso, um dos mais famosos também, que é o Agnaldo Silva, e pelo Ricardo Linhares, e baseada no Jorge Amado, nas obras Mar Morto e A Descoberta da América. E essa novela aí teve a Flávia Alessandra, o Marcos Palmeira, Antônio Fagundes, Cassiquista, gente fingindo que era praiano, né? Mas o legal dessa novela é que ela foi inspirada no Jorge Amado, acho que é uma tentativa válida, livremente, né? De transpor inspirada, literatura. Tem toda uma coisa de resgatar uma identidade na Bahia ali, Iemanjá e tudo mais, né? E a novela ela foi gravada numa cidade cenográfica construída na Bahia, né? Na ilha de Comandatuba. E várias cenas se passaram num hotel Transamérica que é situado lá na ilha, né? E a cidade cenográfica ela foi mantida pelos anos seguintes da novela, né? Que pra ser visitada pelos hóspedes do hotel como uma atração, né? Mas hoje em dia... Super legal. Mas hoje em dia ela não existe mais. E o universo da novela, como a gente já falou, era todo cercado nessa atmosfera beira-mar aí. E esse núcleo específico aí dos pescadores, eles tinham tinha bastante citações a Iemanjá, né? A rainha do mar, que é a divindade das águas, que é considerada também a padroeira dos náufragos. Tanto que a música de abertura que a gente vai ouvir é Caminhos do Mar, que ela a música se refere totalmente a Iemanjá. Vamos ouvir então a música de abertura interpretada pela Gal Costa. Botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a sopra o destino. de medo e vontade de encontrar Iemanjá. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do mar. Iemanjá, Odoiá, Odoiá, rainha do De volta na concessão das 6, acabamos de ouvir Caminhos do Mar, na voz de Gal Costa. E diferente da Ana aqui, que expressou sua opinião contra, essa é a minha opinião a favor da novela. Era um grande fã da novela e até... Da Adma. O que eu acho uma das maiores vilãs da história da telenovela brasileira, a Adma. Mas eu quero deixar aqui registrado meu protesto, porque não tem a novela Tieta do Agreste nesse programa. Acho que foi... É uma coisa que a gente eu ia falar até para os próximos ouvintes, tá, que vai com certeza ouvir a novela 2, a missão, porque tem muita novela brasileira que existe por aí, né? Mas voltando à Adma, ela tinha, sim, não sei para quem lembra, não lembra, né? Ela tinha um anel com veneno, que ela matava as pessoas com esse veneno, entendeu? Que ela levava assim, no anel. De repente o anel abria e saía, sei lá, um pozinho mágico ali que ela matava as pessoas. Aliás, ela foi morta desse jeito também, enganada pelo amor da vida dela, que era um outro capataz lá. E vamos seguindo, agora a gente vai falar da Belíssima, uma novela recente, de 2006, produzida também, lógico, pela TV Globo, entre 7 de novembro de 2005, pra ser mais exato, até 8 de julho, totalizando 209 capítulos, né? Bom, e a Grécia, ela foi o grande cartão postal desse folhetim. Ela tinha um núcleo grego e de descendentes de gregos bem grande, né? E algumas cenas do primeiro e do último capítulo foram gravadas na Grécia. Mas para além dessas cenas que foram gravadas na Grécia, para diminuir o orçamento, foi construída uma cidade cenográfica na ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro, para simular alguns ambientes aí da Grécia, né? E as roupas das dezenas de figurantes que tinham nas gravações... nessa cidade cenográfica, elas foram elaboradas com a ajuda de duas figurinistas gregas. É legal lembrar também, principalmente as novelas das 8, assim, pensando num contexto mais Rede Globo, né? O começo dela sempre é internacional, assim, alguma viagem. Tem sido ultimamente, né? Algumas que salvam, que é em um país exótico, por exemplo, no Brasil mesmo. Mas a maioria tem essa... Eles gastam essa grana. No Brasil geralmente é um núcleo de litoral, ou então no sertão. Ou nas capitais. Isso, eles têm esse deslocamento no começo, assim, né? Bom, e a gente vai ouvir então uma música grega, que era tema do Tony Ramos, que fazia o personagem Nikos. Cantada, a música que a gente vai ouvir, interpretada pelo Yannis Popoulos, um importante cantor e compositor grego, que começou sua carreira aí na década de 60. A gente vai ouvir então a música Epefte Vatia Siope, que é o tema do Nikos. Ou algo assim. Nos braços dos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mais apaixonada. Βαθιά σιωπή στο παλιό μας δάσο, τρέξε να σε πιάσω, μου ευχές προτωθεί. Κι όταν έτριζε η βροχή στα πεσμένα φύλλα, πως η ανάγκη φύλλα μέσα στη. Έφευγες κι εσύ. Κι είχες μέσα στη ματιά ένα σκούρο θάμπος, ένα σκούρο θάμπος να de volta com a sessão das seis. Acabamos de ouvir a música grega do Yanni Polopoulos, a música é Epeft Vatia Siop, da novela Belíssima, né? Tema daí do núcleo grego da novela Belíssima. Vamos falar então de uma outra novela que também tinha um núcleo estrangeiro, O Clone, né? Que ela foi, também teve grande parte ambientada no Marrocos e retratava aí toda uma cultura islâmica também. Mas a gente vai falar de um outro núcleo que também teve destaque na novela, que essa novela tem uma coisa especial e nova, assim, ela lançou 5 CDs, a trilha sonora dela, ela rendeu 5 CDs, que a gente vai também saber, um desses foi um CD só de samba, né, que é o núcleo da Dona Júlia, a gente vai saber já sobre ele. Falando aí do Clone, que deu toda aquela onda de odaliscas e tal, e tinha Jade que dançava, mas a gente vai falar do, como a Gabi falou, de um núcleo mais brasileiro aí, do núcleo carioca. E o Clone é uma novela da Glória Perez, que é um outro nome muito forte de novela brasileiro, que ganhou vários prêmios no Brasil e no exterior. E ela recebeu o prêmio Indy, que é o mais importante da televisão latina, como melhor autor, e vários prêmios concedidos aí em razão... A novela tinha uma campanha contra dependência química, né? Contra as drogas, né? Isso, era droga e o alcoolismo, né? Isso, o departamento de antidrogas, né, Estados Unidos, deu um prêmio pra ela, pra Glória Perez, por causa disso. Essa novela teve toda uma campanha... As novelas da Glória Perez sempre tem uma campanha cívica, né, em relação a isso. Ou é dependente químico, ou são deficientes físicos. Ela sempre retrata pra poder levantar a questão pra ser discutida, né? Outro autor que faz bastante isso é o próprio Manuel Carlos, né? Que a novela tá no ar. Sim. No dia de hoje, né? E principalmente a favor dos idosos, que ele fez até. Levantou uma campanha a favor da lei do idoso, né? Foi uma grande polêmica em torno disso também. Outro autor que aperta nessa ferida aí social, que, né? Tenta usar, né, a audiência da novela pra levantar questões sociais. Isso, é. E falando do núcleo que a gente tava falando aqui, o núcleo de bastante sucesso, na época era o bar da Dona Jura, né? Que é situado no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E ele é famoso, o bar dela, né? Era famoso pelos pastéis, todo mundo ia lá pra comer os pastéis deliciosos da Dona Jura. Pastéis de camarão da Dona Jura. É, e acabou até ficando definido como uma atmosfera mais musical, como uma roda de samba, né, que estava sempre presente ali, animando o lugar, sempre tinha pelo menos um som ali. Sempre, no mínimo, um pandeiro. No mínimo, né. Aí até alguns famosos cantores de samba fizeram algumas participações especiais, apresentando lá no próprio bar. Todos faziam que conheciam a própria Dona Júlia. Como se fosse amigo, assim, de infância. Dela, né. Isso, exatamente. E aí, como eu tinha falado, já foi lançado um CD especial só com a trilha sonora de samba, né? E aí a gente vai ouvir então a música desse CD, que que é a música Hoje Tem Samba, que é um dueto do Arlindo Cruz, que participou aí do grupo Fundo de Quintal, e é considerado hoje a figura mais importante do pagode do samba, né, no Brasil. E o Sombrinha, que é o fundador do grupo Fundo de Quintal. Vamos ouvir então a música Hoje Tem Samba. Aí, maninho, qual é da parada? A parada é Arlindo Cruz e Sombrinha. Da melhor qualidade. Vamos nessa. A minha vida anda triste, obrigado com meu bem. Mas eu tenho um palpite que vai ficar tudo bem. Hoje é domingo de sol, é dia de namorar. Oi, tem samba, então abre a roda pro meu bem sambar. Abre aí. Abre a roda que hoje tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Amor, tem samba de amor, tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Na roda de samba, mulher, faz um denguinho gostoso pra mim. Eu te prometo te dar meu axé. A nossa vida será um jardim. Só minha rosa encantada tem o dom de perfumar o samba. Então abre a roda pro meu bem sambar. Abre a roda que hoje tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Amor, tem samba de amor, tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Amor, de samba, meu bem, que logo mais eu te dou com a mulher. Gosto molesto da Vila Vintei, mas o gingado na ponta do pé. Lanço um olhar de pecado, hoje eu vou me acabar no samba. Então abre a roda pro meu bem sambar, bem. Abre a roda que hoje tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Amor, tem samba de amor, vem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Vida anda triste, obrigado com meu bem. Mas eu tenho um palpite que vai ficar tudo bem. Hoje é domingo de sol, beleza, hein? É dia de namorar. Oi, tem samba, então abre a roda pro meu bem sambar. Abre a roda que hoje tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Amor, tem samba de amor, vem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Roda de samba, meu bem, que logo mais eu te dou cafuné. Mostro o molejo da Vila Vintém, faz um gingado na ponta do pé. Lanço um olhar de pecado, hoje eu vou me acabar no samba. Então abre a roda pro meu bem sambar. Abre a roda que hoje tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Amor, tem samba de amor, vem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Abre a roda que hoje tem samba. Amor, tem samba de amor, vem samba. Ganhei uma preta no império e o resto da história eu não posso contar. Eba. Então abre a roda pro meu bem samba. Eu conheço essa nega da roda de samba, só faz vacilar. Meu compadre da samba. Então abre a roda pro meu bem samba. Eu levei essa pretinha pra ser dona do meu lar. Vê se pode, meu compadre. Tem samba. Então abre a roda pro meu bem samba. E a gente tá ouvindo aí, Hoje Tem Samba, música do Arlindo Cruz, que era tema da novela O Clone, do núcleo do bar da Dona Jura. E aí, lembrando que hoje, uma das atrizes que participou, inclusive era desse núcleo, era desse núcleo, exatamente. A Mara Mazan, que participou recentemente da novela Caminho das Índias, faleceu hoje, aos 57 anos de idade, de insuficiência pulmonar. Ela vinha lutando já contra o câncer de pulmão e acabou, já no Caminho das Índias ela já estava meio mal. Ela ficou de licença um tempo também, né, no Caminho das Índias. E veio a falecer hoje, então. Fica aí nossa homenagem a Mara Mazan. Também. A gente acabou de ficar sabendo, né? Acabamos de ouvir aí. Bom, vamos falar então da última música de hoje, da última novela de hoje, que é a novela Paraíso, que foi exibida aí no horário das 6 horas, né? Uma novela mais light, que é uma adaptação da novela do mesmo nome, de Benedito Rui Barbosa. E esse ano ela foi exibida, adaptada pelas filhas dele, né? Mas o enredo e o texto era o mesmo, né? Ela foi exibida pela primeira versão em 82, e agora essa versão agora acabou em outubro, mês passado, uma versão nova dirigida pelo Rogério Gomes. Isso é bem a cara das novelas das seis, né? Elas são mais light, elas são de época, né? Sempre tem uma temática elas ali. Tem uma temática época, de época, isso. E é. Até eu acho que apareceu a segunda, que as filhas do Benedito fizeram remake. É, fizeram, porque acho que a Sim a Moça, se eu não me engano. Sim a Moça, não, Cabocla. Cabocla, isso, também foi a mesma coisa, deu tão certo que eles repetiram. Era Glória Pires até, né? Bom, e o texto aí da novela Paraíso, ela traz enfoques políticos, questão agrária, alerta sobre o desmatamento e mostra aí a chegada do progresso nessa pequena e pacata cidade que chamava Paraíso, né? E um dos personagens, dos protagonistas dessa novela é o cantor Daniel, né? Ele não era tão protagonista, ele era um dos peões da fazenda da protagonista, mas foi o primeiro papel dele na novela. Inclusive, ele é daqui pertinho, né? De Brotas. Em Brotas, todo mundo ama o Daniel. Bom, essa trilha da novela relembrou o sucesso das vendas de CD ali que a gente falou no Rei do Gado, que vendeu muito CD, mesmo nessa era em que a gente pode baixar o que quiser na internet, chegando a receber o disco de platina, que significa mais do que 100 mil cópias de CDs vendidos. Eu acho que é muita coisa, né? É muita coisa, mas vejam só a diferença pro Rei do Gado, que era mais de 1,5 milhão há 10 anos atrás. Né? Exatamente. Bom, e aí como essa novela se passa no interior, tem toda essa coisa sertaneja, dos violeiros, ela conta com bastante música caipira, música nacional. E o CD que foi lançado de música caipira chama A Rádio Paraíso, que foi composto exclusivamente de músicas sertanejas. E também tinha um outro CD chamado Os Violeiros da Novela Paraíso, Thiago Juvenal, que tinha regravações de grandes clássicos da música caipira. E da novela Paraíso a gente vai ouvir a música Deus e Eu no Sertão, da dupla Vitor e Léo. Que era a abertura da novela. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola. Nunca vi ninguém viver tão feliz. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir. De noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração. Sertão, não há solidão. Tem festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina de volta pra casa. Queima lenha no fogão e junto ao som da mata vou eu e um violão. Voltamos à sessão das seis, acabamos de ouvir Deus e o Sertão, no Sertão, Deus e eu no Sertão, da dupla Vitor e Léo. E agora vamos para a nossa agenda. Lembrando, no Cine Fiscar, sessão à quarta-feira, às 7 horas, nós teremos, nesse dia 18, Persona do Ingmar Bergman. E lá no Cine São Roque, hoje mesmo, às 8 da noite, tem um Menino da Porteira aí nessa. Curtindo a nossa vibe sertaneja, você pode ir lá curtir então o Menino da Porteira no Cine São Roque. Lembrando que são sessões gratuitas, né? No CDCC, na Rua 9 de Julho, nós teremos às 8h30 o filme Flandres, um filme francês de 2006. E no Cineclube Cinema e Psicanálise, que tem sede na Casa do Médico, na Rua São Sebastião, tem sessão às 8 horas da noite, no dia 13 do 11, hoje, às 8 horas daqui a pouco, o filme Sem Escovadas Antes de Dormir. No Cine Quanon, no campus 1 da USP, todas as terças, às 7 da noite. A próxima terça, dia 17, é o Roma, o filme é Roma, do Federico Fellini. E no Afrocine, as sessões acontecem às sextas-feiras, então também é hoje. Você pode ver lá um documentário chamado Ori, dirigido pela Raquel Gerber. Lembrando que todos que a gente falou até agora são sessões gratuitas. Bom, mas se você quiser pagar, você pode ir pro Cine Iguatemi, ver o filme 2012, que é um filme de ficção científica que entrou agora em cartaz essa semana, ou o filme Substitutos, que também é um filme de ação, né? E lá no Cine Sesc, você pode curtir a mostra de cinema contemporâneo francês. Então tem três filmes em cartaz, hoje Tudo Perdoado, às 8 da noite. Amanhã, sábado e domingo, 14h15, às 6 da tarde, atenção para mudança de horário do Sesc. Tem o filme Horas de Verão. E no dia 18 de novembro, que é na quarta-feira que vem, às 8 da noite, o filme se chama A França. Todos aí filmes da Mostra de Cinema Contemporâneo Francês. E no Cine São Carlos continua o filme Bastardos Inglórios, às 9h30 da noite. Às 7. Depois também, mais cedo, né? Às 7 horas, tem Se Beber Não Case. E também o filme, a animação Up, Altas Aventuras. Esse, no caso, só final de semana. E quarta-feira, às 3 e às 5 horas da tarde. E eu queria lembrar que o Cine São Carlos está com promoção de aniversário de um ano, né? Até domingo. Isso. R$3 o ingresso para qualquer pessoa, não existe meia nem inteira, e você ainda ganha um saco de pipoca pequeno. Então, é a oportunidade para você assistir Bastardos Inglórios, que é muito bom. E Se Beber Não Case também são três são filmes excelentes. Fique lá, fica o dia inteiro lá. Passa o dia no Cine São Carlos. Você vai se divertir. E lembrando só que quinta-feira tem uma pré-estreia do filme Lua Nova, que é o Crepúsculo 2. O Cine São Carlos está estreando aqui em São Carlos. É a pré-estreia mundial aqui em São Carlos, gente. Pra quem gosta, né? É às 11h55 da noite, quinta-feira, dia 19. Bom, esse foi o Sessão das 6, edição 23, temas de novelas. Lembrando que esse programa foi inteiramente dedicado ao nosso querido ouvinte Gustavo Araújo Moraes. Também a Larissa, que esteve aqui presente com a gente. Larissa Raquel. E então você pode ouvir o nosso programa no podcast no podcast do blog www.sessãodas6.blogspot.com. Também mandar um e-mail se quiser ser o nosso ouvinte, sessãodas6@gmail.com. Hoje aqui com vocês, Thiago Rigolino, eu, Ana Kiel, Gabriela Nogueira e na técnica Maurício Zatoni. Hoje ele ficou debutando caladinho. Debutando na técnica, Maurício Zatoni. Com a ajuda aí do Ricardo Rodrigues. Isso, também, né? E também integra a nossa equipe, a Laura Teixeira, que hoje não está aqui com a gente. Tá certo, então. Até semana que vem, galera. Um beijo a todos os noveleiros. Sessão das 6. Assista a novela. Faz bem e não engorda.